Depois do lançamento, essa aqui já virou moda. Nova brincadeira que se chama. Depois do lançamento, essa aqui já virou moda. Nova brincadeira que se chama. Bate, bate, volta, bate, volta. Essa aqui já foi, hein, pai? Laércio da Magazine Bate Militar Ômega. Agora vai brincar. Eita, novinha. Eita. Bate e volta, bate e volta. Joias, alô, Roger. Teresina e Potos, alô, Joab e CTs. Eu boto na... Joga pra cima, que eu já fui, negão. Está estilos. Alô, Dinei Barber. Está? Eu tô no estilo, tá ligado? Alô, Rabo Passu e Sona Vina. O rei da Zona Leste. André Civis. O Ronaldinho.